Se seu sonho se perdeu, desistir não é a solução. Pode ser livre se quiser recomeçar do que restou, refazer. Sem lamentar o que passou. Quando o dia amanhecer, vem, não deixe de sonhar. Deixa a luz de Deus te iluminar. Abrir o coração e ver que Jesus se ama.